saber. Não incomoda ninguém, dá saúde e faz crescer. Há quem diga que o pimba é mais baixo que o chão, mas eu já ouvi pimbar nas noites de São João. Mas eu já ouvi pimbar nas noites de São João. Mas eu já ouvi pimbar nas noites de São João. É no Santo António e é no São João. Toda a gente pimba, ninguém diz que não. E nos arraiais, cá do meu país, toda a gente pimba, mas muito feliz. É no Santo António e é no São João. Toda a gente pimba, ninguém diz que não. E nos arraiais, cá do meu país, toda a gente pimba, mas muito feliz. Boa tarde a todos! E já estamos aí de volta! É agora que fomos matar as saudades. Uma menina bonita, encher o coração de alegria. Não sou nada esquisita. E ver as coisas agora positivas. Não vou. E vamos sempre com a melhor música portuguesa, não é? Saber me convencer. Espero que tenham passado umas boas férias, que tenham por para o nosso país, o nosso lindo Portugal. E eu fui um mês sensacional. Um mês fantástico. E espero que para vocês também. Então, nós estamos aí para muito falar, não é? Estamos aí para quê? Para ouvir sempre a melhor música portuguesa. Então, vamos lá meter sempre a melhor música portuguesa, música nova. Música mais velha. Mas sempre a nossa melhor música portuguesa, é o que importa. Não sou nada esquisita quando é para namorar. Não vou com duas falas, tens que saber me convencer. Então vamos lá, lá vamos lá, vamos lá então com Stephanie. Ai, ai, ai, ai. Eu querer, ai, ai, ai. Eu vou me escapar, ai, ai, ai. Só me queres engatar, ai, ai, ai. Hoje em dia é assim. Para mim, ai, ai, ai. Eu vou me escapar, ai, ai, ai. Só me queres engatar, ai, ai, ai. Hoje em dia é assim, ai, ai, ai. Mas não dá para mim. Passar a coisas sérias, não é? Então, o grande sucesso deste verão, a música do gago Rubén Aguiar. E então, vamos lá, vamos lá! Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada:

querido, vamos lá, vamos lá, vamos lá, com o novo trabalho de quem, de quem? De Carlos Pires, de Elizabeth, que cá estão. Novo trabalho, Carlos Pires, onde tive a ocasião de participar a este videoclipe. Seguimos agora com Cristiana Sá, que tive a ocasião de fazer o conhecimento com ela lá em Vilarinho das Paranheiras. Quem não conhecer, fica lá para o norte de Portugal. Grande artista, foi um enorme prazer conhecê-la. E vamos lá então, Reggaeton da Concertina. Yeah.

seguimos agora com Miquel Ferreira, artista que esteve connosco há pouco para a festa dos Santos Populares. Fedam-se a vida! Com Pedro Alves, Linda de Souza, tudo Portugal, vamos dar lá uma volta até Portugal. E esta música vai ao meu grande amigo Flor Amigo, que está a nos ajustar esta emissão. Bom dia a ti, Florão. E esta música vai para ti, um tour de Portugal, vamos lá. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bacalhau, la super boque et le sous-mort. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bacalhau, la super boque et le sous-mort. D'un chêne. Il n'est pas souvent le plus grand, mais ses bras ont la force d'un chêne. Il parle comme si tu étais sourd et dit carayou comme on dit bonjour. Il parle comme si tu étais sourd et dit carayou comme on dit bonjour. Là en cima está o tiro-liro-liro, e lá embaixo está o tiro-liro-ló. Là en cima está o tiro-liro-liro, já cantava minha avó. Là en cima está o tiro-liro-liro, e cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, já cantava a minha avó. Il pleure en

natural. Quem não conhece Trás-os-Montes não conhece Portugal. Trás-os-Montes, Trás-os-Montes, Trás-os-Montes natural. Quem não conhece Trás-os-Montes não conhece Portugal. Seguimos agora com Cristiano Sassão do Norte. Vamos até o Minho agora. Sou filha do Minho. We'll be right back. Tivemos tempo de fazer aquela volta a Portugal, paramos até ao Minho, então quarta-feira seguimos o nosso caminho, não é? Fazer de norte a sul a Portugal. E assim se acaba esta emissão Portugal em Festa, na companhia do Vítor. Eu é como de hábito, foi um enorme prazer, um enorme orgulho estar aqui ao pé de vocês. E assim que continuarei um bocado as minhas férias, não é? Sempre que a minha música é portuguesa é com vocês, não é? Então dou-vos encontro quarta-feira a partir das 9 horas para outra emissão Portugal em Festa. Onde teremos muita música portuguesa, sempre. E a nossa dona Carolina, que está de volta. Pois é, estará de volta. Então fica ligado à nossa rádio, não é? Vos digo obrigado até sempre. Levo este lugar comigo e no peito vocês, minha gente. Somos gratos por fazer. Então fica ligado na Rádio Arconciel todo o fim de semana e para a semana alguns animadores terão de volta. Bom fim de semana a todos. Quem vai viagem, boa viagem. Muito obrigado. Quem estiver a trabalhar, bom coragem. Adeus, vai, vai. Chago, vai. Adeus, vai. E para os outros, sempre a bombar, não é? Adeus, vai, vai. Chago, vai. Então, tchau, tchau. Quarta-feira, a partir das 9 horas, terá outra emissão Portugal em Festa. Tchau, goodbye, adeus, bye, bye, tchau, goodbye. E vamos deixar na companhia da RDP Internacional. Adeus, bye, bye, tchau, goodbye. Adeus, bye, bye, tchau, goodbye. Adeus, bye, bye, tchau, goodbye. Então, tchau, tchau, bom fim de semana!